Thank you. Estado nosso, no 161, em 118 a bordo, 4 horas, Antena Galeão. Para o táxi. Livre táxi, direita, ponte espera 1895, ajuste no 012. Direita, ponte espera 1895, 018. São dois, aguardo só instante para iniciar. Aguardando. Cadence clear, Monte Arrival, distance 4,000 feet, QNH 1012. A linha decola 00, com 1161. Alpha Call of 34, controle 1208, boa viagem. 308, obrigado, bom trabalho. Controle Gol 1161, um bom dia. Canadá é um cruzando 2000. 1161, contato radar, suba para 360, saída da El. Após 2000, vou direto Leda. Falando Leda, Gol 1161. Para a Sessa 3601, temos 1.66 a bordo, 4 horas de autonomia, alterno galhão. Galeão. 3601 no direito, ponto de espera, reporte pronto, confirmando apenas o POB. 1.66, autorizado direita, ponto de espera. 228, modulo 1895, por gentileza, guarda a cópia. 2228, copia. Controle 1895 e aguarda a cobra, por gentileza. 1161, alterno 3365. 2561, 3365, obrigado. 3601 no ponto zero, pronto. Alinhar e decolar, vento calmo, 1012 nodos. A linha decola com 1012, 3601. Delta 083, after hello, descend 2,000 feet, connect 1012. Hey, after hello, descend 2,000 feet, over 1012, over 1083. Delta Box. Salvador Conquista 1980, conforme rota, decola pista 10, curva direita, saída Arbor, transição elétrica. Controle 120.8, transponder 5505, passarela 2222. Ciente, fazendo conquista no objetivo 1-0, ali a rota proposta. Decolagem captura no 0, direita, da bolha Lefa, 1-0-8, controle, 5-5-0-5, proposta. Correto, chame pronto. Trabalhei. 3601 aos 42, controle 1-2-0-8, boa viagem. 2-0-8, obrigado, valeu. Salento 2-2-2, informa apenas que não tem condições de cumprir o gradinho de serviço na carta, vai manter altitude de 3 mil pés até 1,5 dmS Salvador, até 25 dmS Salvador. Seguinte. Obrigado. Alpha 083, clear the final report established on the localized course. Ok, clear for approach runway 10, we call the established localized. Europa 083, complete final, far left, touch tower 118.95. Okay, continue for complete dial left, 1895, Europa 083, clear. Salvador Tower, on the Europa 083, on final runway 12. Roger, Europa 083, I have in sight on final QNH 012, check landing gear, sir. Okay, we're taking on here, down at 1012, Europa 083. Copy, landing gear is down, you're clear to land, runway 10. Wind is calm, QNH 012, Europa 083. Clear to land, runway 10, Europa 083. Então 3601, chame Recife, frequência 1251. 1251, tá 3601. Não, peraí. Eu vou chamar aqui. Quem vem para o som do Salvador? Depois para o posicionamento. Está saindo no pátio 3, aprovado por supercacionamento. Chame para o frutáxi 2218. Papa Romeu, mais Bianchi Oscar. Passarido 2228, aprovado por estacionamento, chame táxi. Está autorizado o posicionamento, passarido 2228. Confirme quem chamou o solo Salvador, é o TAM Mike Romeu Oscar, é isso? Mike Bianchi Oscar, sim. Bianchi Oscar, prossiga. Estamos aqui na posição do pátio 1-12 remoto, solicitou autorização de reboque para o pátio principal, posição 12 do pátio principal. Confirme só a sua posição agora. Estamos na 12. 12 aqui da remota, pátio principal, 12. Copiado, da remota do pátio principal, reboque para o portão 2 do mesmo pátio, é isso? Afirmo. Gente, aguarde, vai demorar aproximadamente 4 minutos, ok? Sim, afirma. 5-1, replicate the run in the next intersection to your right, then call ground frequency 120.1 Europa 083. Okay, we can turn it on to the final, and to the right, and 1-1-1, Europa 083. Ground, Minot, Europa, 083, runway located on Corp, taxiway. 083, you clear taxi by Alpha, Hotel Charlie, taxiway Juliet, sir. Taxi by Alpha, Hotel Charlie, Juliet, Europa, 083. Tem 2228 para o táxi, 39 a bordo, 5 horas, apenas Salvador. Horas Salvador copiado, passaredo 2228, táxi aprovado via pátio 3, pátio principal e Índia, até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2, do ponto de espera quando pronto, chame torre em 1 no 8, decimal 95, 2228. Pátio 3, pátio principal Índia, 1 no 0 no 2 no ajuste, chamaremos pronto no ponto de espera, o 2228. A3, you cleared via Alpha and Juliet to stand 11. Stand 1-1 at Alpha 083. Okay, clear via Alpha, Juliet, stand 11, Europa 083. Sorry, Alpha. O Mike Young Romeo está só esperando o 330 da Europa passar, ok? Assim que eu vejo passar, eu autorizo o seu reboque, Mike Young Romeo. Positivo, Mike, e aqui hoje. Passarei 2228, pronto no ponto de espera no zero. Passarei 2228, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento calmo, ajuste no zero no dois. Decolagem, capoeira no zero, passarei 2222. Passarei do 2228, decolado aos 5:06. Chame agora o controle Salvador em 120.8, tem um bom voo. 12080, passarei 2228. Controle Salvador, passarei 2228, decolado Asborn, cruza 1700. 2228, contato radar, suba serra, restrições para o nível 180. Restrição 80, tem restrições, passarei 2228. Controle Salvador, passarei 228, se possível dar presente a prova de conquista, poder tomar uma coordenação para nós. Sabe? Autorizado, direto de conquista. Grato, muito obrigado, prova de conquista, passarei 228. Ser autorizado, da remoto do pátio principal até o portão 02, mantendo escuta constante, chame a terra. 500 graus, mais 5 graus. bom dia, o Gol 9063, qual é a informação dela? Gol 9063, acionando a identificação. Controle Salvador, Gol 9063. Gol 9063, como recebe o controle? Agora melhorou um pouquinho, senhor. Estava 1 para 0, agora está clareza e intensidade 3. Já confirma, estamos autorizados a descida 160, quanto ponto? É, desça para 4 mil pés com ajuste no 0 no 2, do 9063. Autorizado 4 mil, ajuste 10, 12. Controle, autorizaria o 9063 a voar a posição pelo? Autorizado, direto pelo Gol 9063. Voando pelo para 4000, 9063. Passarei do 2228, chama agora Recife na frequência 1288 e alternado no 35.3. 288.353, obrigado. Do 9063, está livre final do ILS, desça para 2.000 pés, informe estabilizado. Tomará estabilizado, eu desço para 2.0963. Oscar, obrigado, bom dia. Azul, Alfa, Yankee, Índia. Alfa, Yankee, Índia, prossiga. Bom dia, pedindo aqui autorização de reboque. Pátio 3 para o pátio principal, posição 3. Teste autorizado, do pátio 3 até o portão 3, mantendo escuta constante, chame ao término Alfa, Yankee, Índia. Ok, agradeço. Autorizado final 9063. Tema 2, Salvador, 11895, temo o posto. 1895, 9063. Ingressando no pátio principal. Chama o meu término 3 já. Obrigado. 9083 é a torre de Salvador. Gol 9063 é a torre de Salvador. Bom dia, senhor. Passando externo, baixar travado. Bom dia, gol 9063. Tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, pouso autorizado, pista no 0, vento 300 graus, 02 nós, gol 9063. Livre pouso, calma o vento, 9063. Metriz no solo 20, libere pista próxima interseção à direita e chame solo em 121, décima 1. 211, bom dia, senhor, até já. Paulo Salvador, bom dia, o senhor 62, segundo, informação Delta, cota para São Paulo, 340. 5-1, bom dia, tem um 360 aprovado para São Paulo, Guarulhos, prepare Dael, transição, moto e aguarde um minuto, cópia 6251. 360, todo Dael, moto, aguardando cópia 6251. São Salvador, o Golfo 0063, bom dia. 0063, aprovado, Alfa e Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04. 6251, pronto para cópia. Xenia 6251, pronto para cópia? Confirmo. Xenia 6251, autorizado para Sierra Bravo, Golfo Romeo, Viá para Zulu no 0, até Tango Bravo Eco, perdão. Alfa Zulu no 0, Tango Bravo Eco, nível de voo 360. Pista em uso no 0, primeira curva à direita, saída da El, transição Motiva. Controle 120.8, transponder 5012, Oceaner 6251. Autorizado 360 para Guarulhos, Alfa Zulu no 0, Tango Bravo Eco. Decola da 1-0, curva de reposta, Tael, transição Motiva, saída. Transponder 5012, controle 208-6254. Procedimento correto, China 6251, no portão 5, chame pronto para o pushback acionamento. Chamada. Paulo Azul Alvin Yankee India, finalizando o reforço, muito agradecido, é um bom serviço. Copiado, Índia, obrigado, bom dia.